você sintoniza Terra AM em ZYK 736, 1330 kHz, São Paulo. Rádio Terra, a casa da música sertaneja. Quem sintoniza não erra, não erra. AM é Terra. Alô, alô. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Brasil. Bom dia, São Paulo. Bom dia, meu querido Brasil. Por aqui sou eu, seu amigo, seu parceiro, seu companheiro Jorge Aguiar. Todo dia tô com você. Você está ouvindo agora o Jorginho Aguiar. Só tocando moda boa faz o povo arrepiar. Traz o som de uma viola e fala com coração. Levando felicidade, alegria e emoção com Jorginho Aguiar. Não acaba, não, mundão. Na Terra, Jorginho Aguiar. Jorginho Aguiar. E o seu coração sertanejo. Toque o berrante, Chica. Alô, Chica Berranteira. Chique demais, hein? Coraçãozão sertanejo, seu programa 100% rural. Tô na área. Tô com você, bom dia, bom dia. Bom dia! 3603-1993. Você liga e fala comigo ao vivo. Bora participar. É no som da viola, é sanfona e pandeiro. É assim todo dia, é o ano inteiro. Ele já chegou, ele está aqui, ele vai falar. Pro Brasil ouvir é o Jorginho Aguiar. Vamos aplaudir, é o Jorginho Aguiar. Vamos aplaudir. Bate palma que o papai gosta, viu? Pode bater palma que o pai gosta. Amarelão, me ajuda a fazer o especial da terra. Especial da terra agora, com Camões e Camargo. Rádio Terra. Espalhe para todo mundo. Aqui é a casa da música sertaneja. Alô, moçada. Aqui quem tá falando com vocês é Guilherme. Ô, gente, aqui é o Santiago. Na Terra M, a maior rádio sertaneja do Brasil. Só toca modão. Alô, amigos, aqui é o João Neto. Oi, gente, aqui é o Frederico. Nós também estamos curtindo o somzão da Rádio Terra M, a casa da música sertaneja. Tem muitos prêmios e, claro, as melhores promoções. Rádio Terra, sertaneja de verdade. Terra, a casa da música sertaneja. Sete léguas a cavalo, todo dia eu percorria. Quando você me queria, meu cavalo relinchava e cantando eu seguia. Quando você me queria, na distância do caminho, mas o meu amor crescia. E bem depressa eu queria em seus braços me atirar. Para matar a saudade que o meu peito sentia. Hoje você se esqueceu que era puro o meu amor. Traição foi ser perder. Quem envenenou nossas vidas sem lembrar doce querida, que era puro o meu amor. Sete léguas a cavalo, a chorar vou percorrendo, lembrando a felicidade. Que sem você foi morrendo, sete léguas a cavalo, a chorar vou percorrendo. Adeus flores do caminho, esta dor meu peito invade. Vou galopando sozinho, bem distante da cidade, vou lembrando os seus carinhos, sete léguas de saudade. Coração Sertanejo, na Rádio Terra. No rodeio desta vida nunca fui um bom peão, ai, ai. Não consigo dominar as rédeas do meu coração. Distante de um grande amor, coração velho padece. Quem ama sente saudade, a saudade enlouquece, ai, fiz um juramento e nunca vai ser quebrado, ai, ai. Custe o tanto que custar, meu amor, quero ao meu lado. A melhor coisa que existe é amar e ser amado. Nosso amor não tem fronteira, somos dois apaixonados, ai, ai. A minha paixão por ela é uma flecha envenenada, ai, ai. Já atingiu meu coração e pra sempre ficou cravada. Por amor ao nosso amor, enfrentou qualquer perigo. Vou libertar quem eu amo pra viver junto comigo, ai, Sertanejo na Rádio Terra. chegando agora da nossa terra. Conforme você pediu, eu passei um dia na sua casinha branca ao pé da serra. Quando fui aproximando lá no terreiro, o seu cachorro campeiro latiu uivando, seu cavalo relinchou perto da porteira. Pensavam que era você que estava chegando. Sorriu chorando. Foi quando eu transmiti seu recado a ela. Casa da Música Sertaneja. Camões e Camargo, cê tá doido, moço? Cê é moda bonita demais da conta, curtimos. Resposta do caminheiro no nosso especial. Coração Sertanejo. Na terra, Jorginho Aguiar. Jorginho Aguiar e o seu Coração Sertanejo. Bora que bora no Coraçãozão Sertanejo. Quem tá aqui comigo pra bater aquele papo bem gostoso, bem especial? Alô, oba! Tudo bem? Bom, graças a Deus. Ei, Jorginho, você tá com um programa danado, hein? Tá gostando? Você tá parecendo o técnico Zagallo, rapaz. Tem troca de música bastante, mas tudo boa. Tudo é boa. Igual o Zagallo, tocava o jogador, dava certo também. É verdade. O velho Lobo Zagallo, eu vou te falar que dos técnicos, assim, que eu gosto do estilo de futebol, o Zagallo é um deles. Deus abençoe. Deixa eu pôr um cafezinho aqui pra você. Peraí. Isso, tá bem. Toma um cafezinho aqui comigo. Mineirão, gente boa. Isso faz um queijo que é uma beleza, viu? Ei, Velasque. Toma seu cafezinho com um queijinho aqui. Toma um type, senhor. Olha a taiada de queijo. Na terra, Coração Sertanejo, com Jorginho Aguiar. Para você é um grande dia, nós viemos festejar também, juntamente com sua família. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, aniversariante! querem bem. A você muitas felicidades. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, aniversariante! Teu feliz aniversário, os anjos do céu digam amém. Conta, mãe, no teu rosário. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, aniversariante! Nesta data feliz de harmonia, é que Deus lhe abençoe também. A você, amor e alegria. Recordações, bate-papo com cheiro de roça. Feche os olhos e recorde os bons tempos. Rádio Terra, a casa da música sertaneja. Porque já não posso te dar meu amor. emoções. Bate-papo com cheiro de roça. Feche os olhos e recorde os bons tempos. Rádio Terra, a casa da música sertaneja. Emoção da música sertaneja. Somos assim, simples, com coração cheio de saudade boa. Viemos da roça, trazendo a essência da música sertaneja de raiz. Modão caipira é com quem entende do assunto. Rádio Terra, a casa da música sertaneja. A casa da música sertaneja, bom dia, bom dia. Sua voz comigo aqui ao vivo, pedindo moda. Alô, Jorginho, bom dia. Dia. Que é Dinho. Fala, Edinho. Cássia, Minas Gerais. Fala, Edinho. Bom aí, companheiro. Bom demais. É, Jorginho, manda pra nós aí.

Vamos fazer assim, vou ali tomar um cafezinho, já volto. Na terra, Jorginho Aguiar. Jorginho Aguiar. Coração sertanejo. Terra, terra. Quem sintoniza não erra. Não erra. AM é terra. Bom dia, ouvinte da Rádio Terra. Atenção, Osasco. Hoje, quinta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite. Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, abençoe com teu poder este copo com água e que esta água se transforme num santo remédio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até mais na Paróquia das Santas Missões. Até logo mais. Você sabia que a melhor maneira de vender mais é anunciando seu produto no rádio? Apareça para o seu cliente através da Rádio Terra. Cabe no seu orçamento, é barato e nós temos uma equipe especialista para te ajudar. Mande o seu WhatsApp 97694-2990. Anotou? 97694-2990. Atenção, você comerciante. Alô, você empresário. Quem anuncia aparece, vende mais e cresce com solidez. 97694-2990. Anuncie na Rádio Terra, a casa da música sertaneja. Tá todo mundo ouvindo? Terra! Terra! Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. E aqui é Chororó. Terra. A maior rádio sertaneja do Brasil. Terra. As músicas que marcaram uma geração, a gente toca. Eu sou um bicho do mar. Ouvindo, aqui toca tudo que você gosta. Rádio Terra, sertaneja de verdade. Terra, a casa da música sertaneja. Você sintoniza Terra AM em ZYK 736, 1330 kHz, São Paulo. Rádio Terra, a casa da música sertaneja. Alô, alô. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, São Paulo. Bom dia, meu querido Brasil. Bom dia para você que tá aqui comigo curtindo a casa da música sertaneja 1330. Você está ouvindo agora o Jorginho Aguiar. Só tocando moda boa faz o povo arrepiar. Traz o som de uma viola e fala com o coração. Levando felicidade, alegria e emoção com Jorginho Aguiar. Não acaba, não, mundão. Na terra, Jorginho Aguiar. Jorginho Aguiar. E o seu coração sertanejo. No coraçãozão sertanejo, eu vou contigo. Coração Sertanejo, seu programão que todo dia toca a moda caipira pira. É moda caipira do jeito que a gente gosta. Bora que bora, meu povo. Vamos juntos nesse clima gostoso da moda. É no som da viola, é sanfona e pandeiro. É assim todo dia, é o ano inteiro. Ele já chegou, ele está aqui, ele vai falar. No Brasil ouvi é o Jorginho Aguiar. Vamos aplaudir. Bate palma que o pai gosta. Gosta bastante. Vamos aplaudir.